tonight again. People might call you crazy. They say we don't live for fun. They may be right, but only maybe. I can guarantee what we got is what they want. Ain't that right? Do what you want, you what you want. Do what you want, you what you want. Do what you want, you what you want. Oh, get on it, get on it. Tonight's so good, tonight's so good. This is one tough act to follow. Oh baby, tonight's so good. Forget tomorrow, we can do tonight again. Ooh. Tonight's so good. This is one tough act to follow. Tonight's so good. Forget tomorrow. Mais prováveis e também os mais improváveis. Rio Sul Rádio Duetos. A qualquer momento na programação da Rio Sul Rádio. Cumindre, mangueiras e conexões. Mangueiras hidráulicas, correias, rolamentos, lençóis de borracha, conexões hidráulicas, mangueiras industriais, retentores, ferramentas. Cumindre, mangueiras e conexões. Avenida Marcílio Dias, 655, Jardim Jalisco, Resende, Rio de Janeiro. Telefone 24-3360-1468. Cumindre.com.br. Cumindre, mangueiras e conexões. Com certificação ISO 9000. Atendimento 24 horas para empresas cadastradas. Ótica boa, nova simpatia, tradição. Vem pra ver, tô te esperando com um sorriso pra te ver sair. Com óculos de sol, óculos de grau, óculos pra perto, óculos pra longe, aqui é o ponto certo. Realizando sonhos pra te ver feliz. Nós somos os melhores pra te atender. Nós somos esperança, somos vida e vida que você quer ter. Ótica Boa Nova, cidade alegria. Máquina do tempo ativada e pronta para ser ajustada. Ajuste concluído. As melhores pistas de dança do passado. Ignição. Boa noite, no ar o Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas pela Rio Sul Rádio. Nem parece, né? Apesar desse comecinho aí, é o Flash House, tá? Não se preocupe com isso. Olha que maneiro. É o Opera House, do Jack Macossa. Se eu fosse você, aumentaria o volume desta bagaça, porque a porrada vai estancar, né? As batidas vão surgir. Então aumente o volume e depois a gente conversa. Jack! fidanzato di Marina, una ragazza mora Macarina, ma lei non vuol saperne del mio amore. Cosa farò per conquistar suo cuore? Un giorno la incontrai sola sola, il cuore mi batteva mille all'ora. Quando gli dissi che la volevo amare, mi diede un bacio e l'amor sbocciò. Marina, Marina, Marina, ti voglio al più presto sposar. Marina, Marina, Marina, ti voglio al più presto sposar. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, no, no, no, no. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, no, no, no, no.

could say, tell me why don't we try not to break up? Terminate, Chic, Good Times, 59 Lovers, Fetchery, Rosario and Jaguari. Olha o nome das figuras, né? Volare nel Pinto de Blue. Também tivemos aí nessa mesma pegada, Marina, Rocco Granata, Bullhead Castle, Rainforest. Começamos o Flash House de hoje com Jack and Macossa, The Opera House. Um começo bastante diferentinho, né? Começou com aquela coisa ópera e veio uma salada do caramba. Bom, esse daí é o Flash House, meu amigo. Acostume-se. O segundo bloco tá maneirado, fica por aí, tá? Everybody's gotta live together just to find a little peace of mind. If you give up your affairs forever, I will give up mine, but it's hard, so hard. I'm always hoping you'll be faithful, but you're not, I suppose.

one out to the Lord. We thank you, and we know we need to pray. Cause all the blessings that are good, they coming from above. And once again, we want to say thank you to the Lord with all our love. We out of here. That's where we pray, pray, pray. Girl, I Yo No Se. Will to Power Fading Away, Company B, Fascinated. Ainda MC Hammer, Prayer. Blur, Boys and Girls, produção dos Pet Shop Boys, maneiraço. Começamos com Cafe Club, You Make Me Feel Brand New. Esse foi o Flash House de hoje, eu espero pra caramba de montão que vocês tenham curtido, apreciado e gostado. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta. Um grande abraço, obrigado pela companhia e fui. O passado de presente pra você, Flash House. Rádio 7 e 12. Conserto de computadores e notebooks, formatações, instalações de sistemas, backup de dados, construção de websites, atendimento em domicílio. Sim, informática. Telefone 981481193. Mantenha a segurança dos seus dados e a saúde do seu sistema. Sim, informática. 981481193. E você, que não vem pra cá, onde a qualidade te espera com um sorriso. Será bom poder te encontrar e ver nosso carinho estampado em seu olhar. Nova Ótica. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$380, você ganha lentes visão simples com filtro azul até 2 graus. Nova Ótica, Castel Center, Clínica Senor e Calçadão de Resende. Boa noite. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio, direto do Rio Sul Estúdio em Resende, no Rio de Janeiro. Através do nosso site, pelo celular, pelo computador, pela Smart TV, enfim, seja bem-vindo. Στόχο σε θέμα τι θονείσαι. Μου κουτόβα σε την πρίσια. Πότε πα και τον τσενίσαι. Για μ' σκοπό τον θέμα τρούπιν. Νου και για σιώβε τον τούρπιν. Τούρπιν έδε φρίκαν. Μου το τσόβε φύγε τρίταν. Καρκόνια τιάτερ γιατ. Ποτρίδες μας γι' αυτό. Τζακέταν τα αντετήμα για πανόν παγκρό. Προπίσιαν τα μπερθέ υπόνο και πετώ. Τρούπι πουτς έμε τρίμα με νιατό. Τζάτουτ θέμ, τζάτουτ φλιά σπίδευκο. Βέταν το χετμπάι σε σπέτνον σανσί. Γιώ μασίκ πριν τε πάξε σε δούμε τπί. Σινούκ πέ. Ουσού Resendi to the world. Rio Soul Radio. Stay connected. If I could tell the world just one thing, it would be that we're all okay. And not to worry, 'cause worry is wasteful and useless in times like these. Gibson. Pushes love far away from me in be completely free. I'll give up my security for just the possibility that we could be together for a while. If you said jump, I'd say how high. If you said run, I'd run and fly. Just for the chance, just for the moment, should the moment pass us by. And if you ask once, I'll tell you twice, I'll ignore the world's advice. If we could be together for a while. I am taken by your strength. I've thought about it at great length. I thought that I was happy now, but there are things that I found out. Happiness means greater things. I'll sit here till that telephone rings, and we could be together for a while. Oh, if you said jump, I'd say hi. If you said run, I'd run and fly. Just for the chance, just for the moment, should the moment pass us by. And if you ask once, I'll tell you twice, I'll ignore the world's advice. If we could be together for a while. Wait till I tell my guy. Wait till I tell him. Wait till I tell my other friends. They'll all think I'm crazy, and you know what? That depends, 'cause I'm crazy in love with you. And everyone's best won't do. They'll say my hopes will not come true. I'm taking the chance, because you only live once. Only live once. And if you say jump, I'd say how high. If you say run, you know I'd fly. Just for the chance, just for the moment, should the moment pass us by. If you ask once, I'll tell you twice, I'll ignore the world's advice. If we could be together for a while. There are no guarantees, but if it means there's even a possibility, then I give up. If you say run, I'd run and fly. Just for the chance, just for the moment, should the moment pass us by. Ask me once, I'll tell you twice. You know I'll ignore the world's advice. If we could be together for a while. If you say jump, I'd say how high. If you say run, I'd run and fly. Just for the chance, just for the moment, should the moment pass us by. And if you ask once, I'll tell you twice. I'll ignore the world's advice. Be together for a while. Don't you know that we could be together for a while? Do rádio.

Rádio. Soul Radio. My lungs are black, my heart is pure. My hands are scarred from nights before. And my hair is thin and falling out of all the wrong places. I am a little insecure. My eyes are crossed, but they're still blue. I bite my nails and tell the truth. I go from thin to overweight. Day to day it fluctuates. My skin is ink, but faded too. She loves me, she loves me. Why the hell she love me? She could have anyone else. Oh, you love me, you love me. Why the hell do you love me? 'Cause I don't even love myself. Baby, the best part of me is you. forget. I lose my phone and place my bets, and I never catch the train on time. Always 30 minutes behind. Your worries ain't seen nothing yet. Sandra. Somewhere in London, you must be loving your life.